Passaria 2224, ali mantém 10. Ali mantém 10, 2224. Menos 3 autorizado pro de Elefa. Elefa para o gol 6113. 390 gol estabilizado a 3. Gol 398, chame Torre, Salvador em 198, decimal 6. 186, gol no 398. Confere 2715, acione a identificação desse via chegada Mari para 2000 pés, o QNH 10013. Confirmando via chegada Mari para 2000. Negativo, para 2000 pés, o QNH 10013, o Força Aérea 2715. Ok, para 2000 pés, 0. Tente gol no 398, continue a aproximação, guarde pista livre. Guarda pista livre, 1398. Autorizado, chame táxi, trip 52 no 6. Trip 52 no 6. Gol no 398, livre pouso 10, vento 090 graus, 10 mais. Livre pouso 10, gol no 398. Série 2224, decolar 202, controle 1208, bom voo. 1208, ciente. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, passaria do 2224. Boa noite, Passaredo 2224, contato radar, suba para o nível 350 na saída Momo. Positivo, senhor, subindo ao 350 vai cumprir o perfil da Momo, se possível coordenar com o centro, vá na Pro de Juazeiro. Se te aguarde, Passaredo 2224. Na sua escuta, 24. Cedo 2224, suba restrito nível 330 e após Momo autorizado, proa de Juazeiro. Positivo, subindo 330, passando Momo, voa Juazeiro. Muito obrigado, senhor. Bono 398, solo 04, direito no 219, boa noite. direito 1-9, obrigado, bom 398. 1288, 1260, vou no 613. Só logo 1398, boa noite, livrou. 398, via Alfa, reportância da Juliette para ingresso. Alfa, reportância da Juliette para ingresso, bom 398. Salvador, boa noite, Oxenair 63, 1-0, informação Vitor, aguardando coordenação Recife. Você escuta aguardando, Oxenair 63, 1-0. Certo. Sol Azul 4071, pushback, acionamento 01. Guarda Azul 4071. Aguardando. Solo trip 5216 para o táxi 65 POB, 3 horas e 10 de autonomia e alterna Recife. Qual foi o POB? 65. Táxi autorizado, parte principal, Índia e Alfa, ponte espera 2186, ajuste no 0 no 3. Tem um bom, boa noite, trip 5216. 5216, Cêntica, boa noite, volta lá. Solo por gentileza, Azul 4071, só pra gente poder falar alguma coisa dos nossos clientes, quanto tempo vai demorar mais ou menos? Um minuto, 1-4071. Ah, então tá, valeu, obrigado. Próxima Juliette, bom treinador. Faz o ATR, da trip, ingressa Juliette, portão 09, vou no 398. A gente faz a TR da Trip e Juliette 09, 39. Torre Salvador, trip 5216. Boa noite. Boa noite, trip 5216. Linda, cola 10, vento 090 graus, 10 mais. 5216, gente. 10 Recife 350 autorizado, aerovia Peruísque 58. Decolou 10, curva esquerda. Subida Puca, transição Caju. Aciona 5477, controle 120, decimal 8. 350 com fan para Recife, Peruísque 58, decola da 10, curva esquerda, Puca Caju, controle esquerda 128, acionando 5477-6310. 76310 no 7, chame pronto, pushback. Maravilhoso. Alfredo 2224, chame centro Recife, 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85. Positivo, copiado, vai chamar agora o centro Recife, 12545, 126, decimal 85. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, trip 5216, boa noite. Boa noite, trip 5216, contato radar, suba para nível 170, saída PUCA. 5216, gente. Afirma de Força Aérea 27 no 5, QNH 1013. 1013, padrão. Do 4071 com 69 a bordo, 3:30, alterna Ribeirão. India Alfa, ponte espera 1186, ajuste no 0 no 3, tem um bom voo, azul 4071. Libre táxi, ponte espera 10186, ajuste 1012. 13. 1013, obrigado. Boa noite, Azul 4071, ponto espera pronto. Boa noite, Azul 4071, na linha decola no 0, vento 080 graus, 099. Na linha decola, pico no 0, 4071. Salvador, muito boa noite, a web 5827, centro da Vita. Web 5827, prossiga. Paracopa, Galeão, centro da Vita. 5827, Galeão, 360, autorizado, aerovia Perzulu 10, após conforme o plano, decolando a 10, curva direita na subida da El, após lida, após direto bridge, Bravo Romeo India Delta Eco bridge, aciona 5474, controle 120 decimal 8. Decimal 6. 18 decimal 6. Zulu 10, conforme nosso plano. Christian Zé 10, primeira curva à direita. Saída da Leda 20. Código 5474. Frequência do controle 199 decimal 8, F5827. Controle 120.8, 120.8, Web5827 no 04, chame pronto, pushback. Desculpa, 1208, chamaria no Web5827. Azul 4071, no decolado Zulu 6, chame o controle 1208, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Boa noite, controle azul 4071, passando 1500 para 080. 4071, contato radar, suba para nível 380, acione código 5471 e autorizado ProDLida. Opa, muito obrigado, ProDLida, vai subir 380 e acionou 5471, azul 4071, perdão. Saira 2715, seu solo Juno 9, autorizado, backtrack via pista, não há tráfego a reportar, só confirme, pátio militar ou pátio de autoridades. Sente. Afirmativo, autorizado, backtrack via pista, livrando para o pátio militar, Saira 2715. Azul 4071. Azul 4071 é o controle. Alguma possibilidade de utilizar bridge pra gente? A gente aguarde o azul 4071. Obrigado. 4071, autorizado. Road Bridge. Road Bridge, 4071, obrigado. Controle 5216. Trip 52 estão no meio, controle. Autoriza pro de Aracaju? Fique aguarde, trip 52 estão no meio. 52 no Salvador, boa noite, tá 3662. Salvador 62, informação Vitor para Natal, copia o 370. Copia, está sendo a Vitor, tá 3662. 62 Natal, 370 autorizado, aerovia Perizulu 10, decolada 10, curva esquerda na subida Puca, transição Zipar, aciona 5502. Controle 120.8. Autorizou 370 Natal, Upper Zulu 10. Decola da 10, primeira curva esquerda no perfil Tapuca de Par. Transição 5502, o transpondo 208, controle o 3662. 8, chame pronto, 3662. Para pronto, 3662. Salvador, chegar 6310 no 07, busque estacionamento. Livre 6310, chame táxi. Chamará o táxi, 6310. Trip 52 no meio, chame Centro Recife 125.45, alterno 126.85. Trip 52 no meio, controle. Escuta. Trip 52 no meio, chame Centro Recife e 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Gente, amarelo 2545 ou 2800, pirata, boa noite. Boa noite e bom voo. Ok, bom trabalho. 360 autorizado, aerovia Pêndulo 10, até SMAP. Teco Serra, Mike Alfa Papá, SMAP após conforme rota. Decolando a 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Em Bridge intercepta Pêndulo 10 e prossegue conforme o plano, aciona 5505, controle 120, decimal 8. 360 está aprovado, Rio de Janeiro, Galeão, Pêndulo 10, SMAP. Faz SMAP conforme rota, plano de voo. Saída da 10, decola com curva direita da El, Leda. Após direto bridge, 5505 no transponda 208, é o controle Salvador, 1889 da Gol. Correto, portão 9, chame pronto, boa noite, 89. Chama lá, 89, obrigado. Alô, Salvador, boa noite, está 3258. Cliente da Vitor, autorização para Fortaleza no 370. Está 358, Fortaleza 370 autorizado. Aerovia Pêndulo 19. Decola da pistão no zero, após decolagem de curva esquerda na subida Momo. Após voa Cogibo, Kilo Oscar, Golf Bravo Uniforme, Cogibo. E após direto Froti. Aciona 5503, controle 120, decimal 8. Autorizado 370 para Fortaleza, decola da 10, com curva esquerda, na saída Momo, após Momo, Kilo Oscar, Golf e Uniforme Bravo. E após os dois do 19, Frote 5503, 120, 80, está 3858. Quase portão 3, chame pronto, está 3858. No portão 3, senhor, chama na conta pronto, obrigado. Solo, acionera 6310, acionou 145 a bordo, com 1320, alterna Natal para o táxi. Passo principal, Índia e Alfa, ponte espera 118.6, ajuste padrão no 013. Seu bom voo, boa noite, acionera 6310. Índia Alfa no 013, grato, boa noite, no 6310.